9:37 aqui em Foz do Iguaçu. Eu estou na linha neste momento com o deputado federal Nelson Padovani, ele que nos traz aí uma notícia preocupante, especialmente quando falamos com temas relacionados à segurança aqui na fronteira. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme. Quero dizer da alegria de falar com Foz do Iguaçu, com a região fronteira. Dizer que ontem foi um dia triste, né? Quando a gente vai ao plenário fazer uma denúncia contra um governo que esquece a segurança, esquece a violência que nós estamos tendo nessa fronteira e cortam aí 130 milhões de reais, emenda da bancada do Paraná. 30 deputados assinaram e nós conseguimos aprovar, e no corte do orçamento nós vimos essa triste notícia que ficou fora a nossa emenda para que trouxéssemos aí os aparelhamentos, recursos para os federais, para segurar esse contrabando, para darmos um basta nessa violência da fronteira. Pois é, a gente acompanhou justamente essa articulação entre os deputados paranaenses para que fosse apresentada esta emenda conjunta visando a obtenção de 130 milhões de reais em recursos para estruturação na área de fronteira, temas relacionados à segurança. Infelizmente, quando veio o corte de recursos por parte do governo federal, esta emenda justamente foi uma das prejudicadas, foi uma das cortadas do orçamento do governo? Foi. Essa emenda foi cortada, não houve questionamento, e nossas famílias são reféns do medo, da insegurança que vai norte e sul do país, né? Atinge o rico, o pobre, o homem da cidade e o homem do campo. E governo nenhum está olhando. Nós precisávamos é o dobro desse dinheiro. Nós não pedimos porque entendíamos que o governo ia repartir um pouco para o Paraná, que tanto contribui para esse país. Nós mandamos milhões e bilhões aqui através do agronegócio, exportações, e nós não temos a contrapartida. Então, soou, eu falei ontem no plenário, no meu pronunciamento, que essa atitude soou como um tapa na cara do cidadão paranaense. Porque esse valor, Guilherme, não representa nem 1% do que foi gasto. Por exemplo, na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, que consumiu quase 2 bilhões de reais do dinheiro público. Como não tem dinheiro para os estádios, para a Copa? A Copa é bem-vinda, sim, mas não esse exagero desses gastos. Nós estamos vendo a saúde no caos, a insegurança que nós temos hoje, e a fronteira, aí é o portal, né? Aí é o nosso portal de entrada das drogas do Brasil, especialmente da região de Foz do Iguaçu. E o mais absurdo é que o governo federal, ao invés de reforçar a estrutura de policiamento e vigilância, ele faz justamente o contrário. Tira aquele pouco recurso que conseguimos colocar no orçamento sem dar a mínima satisfação. Então, como é que ficam os policiais agora sem combustível, sem fardamentos, mutinas até falta, porque eu converso com eles, eles me contam, eles não têm equipamentos para segurar essa entrada de droga. A região que mais entra droga no Brasil é a fronteira de Guaíra e Foz do Iguaçu. Estou conversando aqui na CBN Foz com o deputado federal Nelson Padovani, falando agora direto de Brasília nesta manhã. Deputado, na sua agenda de compromissos, há também uma reunião prevista com o ministro da Fazenda, Guido Mantega? Nós vamos agendar isso agora. Depois do pronunciamento, foi notícia ontem que mexeu muito aqui com a Câmara. Nós temos que falar com quem de direito para ver o retorno, né? Porque todo mundo reclama da enxurrada das drogas que entra em nosso país diariamente, né? E com razão. Mas as críticas, Guilherme, sempre recaem sobre a força de segurança. Só que a culpa não é da polícia. A culpa é do Estado brasileiro, que não dá a importância devida à segurança pública, que é omissa e chega até de ser negligente em relação a esse tema. A droga hoje é uma das maiores ameaças à vida, né? Porque a partir dela é que surge uma série de outros problemas, distúrbios sociais, graves com o aumento da criminalidade, o desarranjo familiar, a degradação do ser humano e a destruição dos sonhos de gerações inteiras. Então nós estamos assim, tristes, estamos assim, a gente defende o Paraná. Mas tem coisas assim que nós não podemos admitir, sabe? Nós não podemos, nós conquistamos isso o ano passado, toda a bancada. Nós vibramos, nós comemoramos. E daí a gente viu essa situação. Mas não é um país que está faltando recurso, não. O agronegócio do Paraná responde por grande parte do PIB brasileiro. Nós não estamos pedindo favor, nós estamos pedindo o que é nosso, sabe? É dar condições aos policiamentos, aos policiais, dar segurança à nossa gente. Pois é, esperamos realmente que, enfim, possa ser feito algo a respeito aí, principalmente não só com relação a esse recurso que foi solicitado aí pela bancada paranaense, mas também a obtenção de outros recursos para estruturação das forças de segurança, enfim, dos trabalhos até de desenvolvimento aqui da região da Tríplice Fronteira e também das demais fronteiras internacionais paranaenses. Deputado Padovani, muito obrigado pela essa gentileza de atender a reportagem CBN e participar na programação nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado, Guilherme. Eu quero me colocar à disposição e que não percam aí a confiança nas pessoas que representam esse Oeste, porque nós estamos trabalhando principalmente para essa fronteira, porque repercute em Foz, repercute em Toledo, Cascavel, repercute em Curitiba. Temos que segurar aí na entrada, né? E vamos tentar negociar aqui com o governo, pedir que a presidenta faça um entendimento diferente, retorne a nossa emenda, sabe? Nós vamos fazer esse trabalho.